favor, passar ele 2224. Contato radar, submanter o nível 350, sai da minha mão. Sabe 350, não sai da mão, vou passar de 2224. Quatro, submanter o nível de voo 310. Repito, 310, passar 2224. 4324, Recife informou que é para manter a proa por mais 30 milhas e após direto no Juazeiro. Para manter a proa, não segue o perfil da subida, controle? Mantém o perfil da subida por 30 milhas e após direto no Juazeiro. Bateu, então manter o perfil da subida e após 30 milhas, 5 da Juazeiro, passaram 3223. Chame Recife na frequência 126.85, bom dia. É, confirme a frequência do centro, controle crítico, por favor. A frequência é 126.85, passareiro 2224.